Rádio Salvador. Boa noite, Ogon 714, informação Delta. Boa noite, Ogon 714, corrigindo, bom dia. É, irá efetuar o RNAV ou o LF X-Ray sem rádio? A intenção é efetuar o RNAV, controle. Mapeado, foi o CA Vitor 367, desça para 2.500 pés, um ajuste 1014. 1014 para 2.500 pés na proa do Serra Vitor 367, 1714.